Estamos a meio do dia, já houve vários oradores, que balanço? Ai, nós estamos mesmo muito, muito impressionados. Achamos que o contributo que os oradores trouxeram para aqui foi mesmo muito bom. Nós já conhecíamos o seu trabalho, mas não fazíamos ideia das apresentações deles. Estamos completamente, aprendemos muito e já estamos até a pensar em inscrevermos em algumas das aulas, que sabemos que eles dão aulas na universidade. Já dizemos que vamos inscrever-nos nessas cadeiras porque estamos mesmo, mesmo muito, muito impressionados e acho que está a correr bem, acho que as pessoas se estão a sentir bem, que acho que é o essencial. Isto é a nossa casa, a nossa família e queremos que as pessoas se sintam parte dela. A tarde ainda vai continuar, vai haver surpresas agradáveis? E nós achamos que sim, nós achamos que sim. À tarde vão haver temas muito apaixonantes, muito ligados à emoção. Vamos falar sobre a necessidade de nos aceitarmos para sermos felizes e a necessidade de aceitarmos também os outros. E eu acho que sim, acho que vamos falar da morte, vamos falar de... Acima de tudo, amanhã já inspirou muita gente, já fez muita gente pensar. Pelo menos nós acreditamos pela reação que o público teve. Já sentiu a pessoa a ficarem tocadas, a ficarem emocionadas. No fundo é isto que nós queremos, a pessoa sai daqui a fazer perguntas. Eu acho que amanhã foi incrível nesse aspecto. Tivemos oradores de topo, com apresentações incríveis, muito melhor do que nós estávamos à espera. E já valeu só pela manhã, mas à tarde ainda vai ser melhor. É resumir isto a uma palavra? Futuridade. Futuro e felicidade. Futuro e felicidade no futuro. Exatamente.